Chegamos pra pregar a você, 3.000 votos pra frente sem retroceder. Evangelho é pra valer, pode crer. Ter valor no que falamos, conversa fiada não jogamos. Jesus amou e aceitamos, era infeliz e hoje mudamos. O tempo passa, nossa vida passa junto. O homem muda, a lei muda, muda também o mundo. Só não muda a palavra de Deus, o Criador, que traz o amor, que é do Senhor, todo louvor ao Senhor. Lá fora tá cheio de canalha teu, que crê da boca pra fora, que fala de solidariedade, por baixo dos panos, rouba, engana, explora. Mas como se diz, o mundo jaz do maligno. Quem é santo se santifique, quem é sujo mais sujo fique. O crime é apocalíptico, falo bastante, não sou político. O mundo duvida, surge nos críticos, coisa de crente maluco psíquico. Mas em bastante deboche, duvida de toda a profecia. No próximo piscar de olhos, vai ser jogada a riviria. Vai ficar só as roupas no chão. Você não vai entender, sangue bom. Não vai não. Não adianta as correrias, o soldado não tem recurso. Aí você vai passar mal, Ramelão. Não acreditou, né, Ramelão? Não acreditou que o Filho de Deus voltaria pra trazer a paz. Não creu no Ser Supremo, que tudo que pedimos com fé ele faz. Não deu crédito à letra do rap chavoso que na perifa entrou. Deu sentido a vida do humano, foi como uma bússola, a verdade pregou. Mas digo, amigo, ainda dá tempo, não fica ao relento, Jesus quer te salvar. Se pensa nada a perder, mais um motivo pra tentar. E quem diz que além dessa vida você não tem nada a perder? Saiba que existe uma vida eterna, uma alma dentro de você. O amor de muitos esfria, corrupção, crueldade e guerra. Destrói o meio ambiente, quanto tempo o homem reside na terra? Analise a escritura, o que está escrito está se cumprindo. Não existe coincidência, explique milagre. Jesus, bem-vindo! Está arrebatado. Jesus, bem-vindo! Se joga se for ligeiro, pode salvar. Vai ficar só as roupas no chão. Você não vai entender, sangue bom. Não vai não. Não adianta as correrias, os contatos não tem recurso. Aí você vai passar mal, Ramelão. Não acreditou, né, Ramelão? Tipo blackout nos blef que blefa, zique e amarela. Quem não crê, cabela voa, xiii, quebrou as pernas. Avião sem direção, carro bem desgovernado. O que é isso? Será que foram arrebatados? Nos hospitais e na escola, muito desapareceram. Eu não narra ficção, nem quero versos do medo. O impressionante é que você tira o meu som. Como dizia Isaías, quem deu crédito à pregação? Espécie de raça de vibra, falou o Senhor Jesus. Prefere curtir o mundo à perdição. Os conduz, porta estreita e apertada. Muitos não querem entrar. Passa o camelo na agulha, mas você nem aceita. Cadê o big bandidão que anda no morro? Mete as fitas, apavora, faz papel de zorro. Perdeu a cena, vilão, quando o herói voltou. Pelas obras ficaram, só o limpo que dominou. Você não vai entender, sangue bom. Não vai não. Não adianta as correrias, os contatos não tem recurso. Aí você vai passar mal, Ramelão. Não acreditou, né, Ramelão? No céu não tem mais esperto, quem era caiu. Ainda você quer PT, XT, fuzil? Canhão de guerra é oração, quem quer ser o mal você não vê. A luta não é contra a carne ou sangue, você crê? Clique, pá, pá, crocodilagem espiritual. Somente Deus pra te guardar no mundo mortal. Mais um brotado na sequência da realidade. O julgamento é Deus, prisão são eternidade. Tremeu gelo, que rap é esse? Me explica. Meus versos é salvação, sobe quem acredita. Na sepultura não para, a morte não pode matar. Quer ser perpétuo também, entrou um ladrão, vem aceitar. Somente Cristo, Rei da Glória, pode te salvar.